Você chega assim, você vê. quando você tomar. É quando você tomar que você fica grávida. Aí você pega e fala: meu marido, eu quero mochila. Por que você quer mochila? Você é marido. Rapaz. Aí quando pega o boletim, eu pego o boletim. Por quê? Pra ficar cheirosa, não é? É. Mas cheirosa, posso pegar.